Onde ela foi, eu não sei o lugar. Pode ser que só correu lá fora pra brincar. Ou pro mato ela foi, daqui não dá pra ver. Será que está brincando de esconder? Puxa, eu não tinha pensado nisso. Vem cá, cadê você? Vem cá, deixa eu te ver. Tô aqui a te procurar. Me ajuda a te encontrar. Será que vou te encontrar? Vai sim. Tá correndo por aí ou olhando lá pro céu? Quem sabe tá na árvore comendo mel. Ah, dessa ideia eu gostei. Mas por onde andará? Que pode acontecer? Aposto que já já irá aparecer. Assim espero, urso. Vem cá, volta pra mim. Hoje não fique assim. Se eu soubesse onde procurar, eu preciso te dizer que sempre vou te proteger. Nunca mais vou te abandonar. Nunca mais vou te abandonar. Nunca mais vou te abandonar. Não se preocupe, Ojo. Eu aposto que seu ursinho vai aparecer.